tendo sonhos que me trazem de volta pra cá. E pesadelos que me impedem de dormir. Eu vejo pelos quadros, minha presença cara, aqui quadro, faz ausência lá. Porque a gente sente, quase nunca, quadro, fala. Nunca fala. Às vezes penso nela e não há de. Às vezes penso, mas não há de. Algo sobre a temperatura dos livros. Que me falou. Do zero ao um, cabe o infinito. E toda vez que aprendo, esqueço alguma coisa. Ou pelo menos acho que esqueço isso. Mas quando boto em prática, a teoria é outra. Se um dia foi fácil, eu já nem me lembro. Só que não me rendo, por isso me acendo. Preciso de um emprego que me pague bem. Também quero sossego e quem disse que tem. Pra sorte de vocês, eu não sou vingativo. Não posso dizer o mesmo sobre meus amigos. Mesmo sendo arriscado, tem quem bote a cara. E por trás desse cara, tem uma coroa. Que enquanto ele não volta, espera acordada. Com a TV ligada no sofá da sala. Arrependimento aparece só depois que perde. O que antecede, mas se procede como culpa. Sem oportunidade de pedir desculpa. Nada é possível até que acontece. Desiste é pra quem pode, não tenho esse luxo. Eu direciono o ódio, não é um personagem. Claro que tá de boa. Até alguém rodar. E depois que a bomba explode, todo mundo foge.